solteiro de um dia lhe de fazer sofrer. Cansei de esperar até você acontecer. Eu vou te descartar como uma velha TV. E se quiser voltar, você vai se arrepender. Quero que morra no fogo. Quero te despedaçar, seja atingido e morra. Eu quero te desmontar e que desejo estar morto. Tudo vai acabar com quem quer existir. Não tema, não é a primeira vez que vai morrer. Seus estados serão como ossos a se quebrar. E quando eu puder voltar, não vou te deixar em paz. Vou olhar, quero que morra no fogo. Quero te despedaçar, seja atingido e morra. Eu quero te desmontar, quero que morra no fogo. Quero te despedaçar, seja atingido e morra. Eu quero te desmontar, porque desejo estar morto. Quero que morra no sofá.